te sentir, yeah. Ela faz curar amores e dores, o espinho das flores cair. Traz harmonia pra nossa agonia e faz a alegria fluir. Esse é o poder musical, origem angelical. Sempre esteve presente, seja na guerra ou na paz, trilha de filmes legais, yo. No início, meio e fim, yeah. Música, sem você o mundo não tem sabor. Música, yeah. Você sempre cai bem, não dá pra ficar sem. Tem música pra todo gosto, tem música pra todo corpo, tem música pra todo gosto e corpo e rosto e povo. Tem música pra todo gosto, tem música pra todo corpo, tem música pra todo gosto e corpo e rosto e povo. Ela faz curar amores e dores, o espinho das flores cair. Traz harmonia pra nossa agonia e faz a alegria fluir. Esse é o poder musical, está em todo local. Invade a nossa mente, ela nos deixa em paz. Está nos comerciais, yo. No início, meio e fim, yeah. Música, sem você o mundo não tem sabor. Música, yeah. Você sempre cai bem, não dá pra ficar sem. Tem música pra todo gosto, tem música pra todo corpo, tem música pra todo gosto e corpo e rosto e povo. Tem música pra todo gosto, tem música pra todo corpo, tem música pra todo gosto e corpo e rosto e povo. Sem música a vida é sem graça, avião sem asa, arco-íris sem cor. Não tem frio nem calor, show sem espectador, cinema sem ator, um carro sem motor. Pararara, paparara, pararara, paparara, pararara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara. Música orbital viajante não identificada.